Opa, 1 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida e para todo mundo pela web atlântida.com.br. Muito obrigado a você que entra aí no nosso site para ouvir o nosso programinha, para curtir a programação de toda a rede Atlântida em suas 24 horas. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais para você. E Nova Skin, um cervejão. Não, se beber, não dirija. E os amiguinhos do Pretinho? Aê, olha! Bichas, bichas, bichas, como vão, queridos? Que saudade que eu estava de vocês. Não é mentira. Mentira. Não é mentira, não é mentira. É verdade. Primeiro, eu não ouvi o programa nenhuma vez. Mentira. Não. Mentirosa. Os únicos contatos que eu tive com vocês foi o Mr. P ontem na tela da TV. Mentira. Mentira. O Mr. P na tela da TV anteontem fazendo Garota Verão. Mentira. Mas é verdade. Ele fez. É verdade, ele fez a Garota Verão. Fez não, ele estava lá de júri. Sim. Né? Ele estava jurado no Garota Verão. Uma das primeiras colocadas. Já passou pelo meu crivo. Na etapa das praias. Legal. A Marcielle, beijo pra ela. A segunda princesa passou pelo Potter. O Potter eu via eventualmente no Patrola, o Piangers no Cala Boca. Mentira. E o Maurício também. Mentira. E o Maurício tirou três vezes da delegacia. E o Maurício em Bento Gonçalves. Bêbado. E o Maurício eu tive que tirar três vezes da delegacia bêbado. Atropelando gente. Como é que tá teu golfe? Brincadeira, cara. Teu golfe preto, como é que tá? Louco, cara. Olha só, por falar em golfe preto, hoje é a primeira vez, é o primeiro dia útil depois do ocorrido na noite de sexta-feira aqui em Porto Alegre. Muita gente já sabe, muita gente não sabe, mas nós vamos falar a exaustão, porque eu sinto vergonha da imprensa gaúcha que deu pequenas linhas, pequenos toques, pincelou rapidamente a tentativa de homicídio ocorrida na noite de sexta-feira em Porto Alegre. Um cara atropelou, acelerou seu carro porque quis acelerar seu carro na direção de dezenas de ciclistas em suas bicicletas pedalando na rua. Aconteceu isso, por incrível que possa parecer, em Porto Alegre, e eu não ouvi maiores comentários. Eu me assusto um pouco com comentários, primeiro, que defendem o cara porque, enfim, ele estava nervoso. Segundo, que defendem o motorista porque bateram no carro dele, que eu acho que não justifica, porque xingaram ele, eu acho que não justifica. Eu já participei de um evento desse, da Massa Crítica. Eu sei que a intenção de todo ciclista é conscientizar o trânsito, de que é preciso viver em paz carros e bicicletas. E sei também que os ciclistas mais empenhados, mais assim, defensores da causa, são um pouco agressivos quando defendem a causa da bicicleta, e tem que ser agressivos às vezes porque estão lidando com um trânsito que é um trânsito louco no Brasil. Doente, né? Com carros que são, enfim, armaduras pro motorista, e eles têm só uma bicicleta, eles vão sempre sair na pior, então eles têm que se impor de alguma forma, muitas vezes com uma bravata ou um discurso forte demais, que eu acho que talvez não precisasse. Acho que talvez o discurso da educação pro ciclista fosse mais saudável, pra, né, com um flyerzinho, conversar civilizadamente com o motorista. Nem sempre isso é possível, porque eu já participei de uma passeata dessa de bicicleta e achei assim grotesco a tentativa de inocentar o motorista que se diz que foi defesa própria. Não existe. Não é legítima defesa. Os ciclistas fizeram esse passeio várias vezes, nenhum evento ocorreu. Na sexta-feira esse cidadão aí fez strike com os caras. Toda última sexta do mês. São coisas assim, só pra gente explicar a Massa Crítica. A Massa Crítica é um movimento de ciclistas que já perambula o mundo inteiro, nasceu nos Estados Unidos e agora está tomando corpo no Brasil, tomando corpo mesmo no Brasil, em função das redes sociais, onde fica muito mais fácil a gente poder exibir e atentar para coisas que estão acontecendo. Então, o movimento Massa Crítica acontece toda última sexta-feira do mês aqui em Porto Alegre, às 19 horas eles saem do Largo da Epatur, ali na Cidade Baixa, e fazem então um circuito pelas ruas, tomando as ruas de Porto Alegre. É verdade, eles utilizam todas as ruas. É verdade também que se entrancam o trânsito, mas nada justifica, nada, ou vai justificar a atitude deste cidadão que trabalha no Banco Central, que já se entregou à polícia hoje pela manhã e alegou legítima defesa. Ele se entregou ao meio-dia de hoje. Olha aqui, ó, eu não acho que muita gente que esteja argumentando sobre a reação do cara ou a ação dele, querendo perdoar ele ou justificar, dizendo que ele não está errado em fazer o que ele fez. Eu acho que são coisas diferentes. Conversar sobre o fato é uma coisa, fazer o julgamento da ação é outra. O julgamento é evidente que ele vai pagar pelo que ele fez, de alguma forma, porque é óbvio que vai ser uma tentativa de homicídio, não sei. Agora, que existe muita coisa antes do fato, existe. É óbvio, porque ninguém sai em sã consciência e pega um carro e simplesmente atropela. E como é que sabe que ele tem sã consciência? Não, mas aí ele não pode estar dirigindo, não tem um filho do lado dele, não. Não sei, cara. Tá, então uma pessoa que faz isso, eu não tenho certeza que tenha sã consciência. Então parei um pouquinho, aí nós não podemos nem falar aqui. Não tem o que justificar. Não podemos dar opinião. Não. Ele levantou 18 pessoas, não, cara. Ele, Maurício, fez, ele era uma bola de bolichas e os caras, Maurício, da bicicleta, os pinos. Se ele não tem sua consciência, nós não devemos nem conversar sobre o assunto aqui. Não, mas assim, é nós que estamos assim, conversando, ó, supondo algumas coisas. Eu estou dizendo aqui. Óbvio, que se ele é um insano, isso, você acabou a discussão. Exatamente. Mas eu acho que ele não é insano. É isso que eu estou falando. Porque se ele fosse insano, ele não tinha carteira de habilitação. Estou partindo desse princípio. Se ele fosse insano, ele não estaria ali dirigindo. Se ele fosse insano, ele não teria tomado a atitude que tomou, porque diz que tomou a atitude em legítima defesa para defender o filho, porque achava que ia ser linchado pelo ciclista. O cara atropelar 18 pessoas e depois estacionar o carro, tirar as placas, colocar dentro do carro e abandonar esse carro. Isso é ser insano. É sã consciência. Não é pior. Não é pior, porque ninguém tem coragem de assumir um erro. É pior, porque é mais um crime, ocultação de prova. Então tu tá falando que é pior o crime, mas não é pior o comportamento. É mais um crime. Entende? Mas o que eu tô dizendo é que quando a pessoa comete um erro, ela só tende a errar mais. Porque ela dificilmente vai... Tu conhece alguém que chegou depois num bairro, negócio, 10 minutos depois, pá, olha aqui, ó. Chama o pessoal aqui, ó. O cara traiu uma mulher, o cara não sei o quê. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra ti. Olha a cagada que eu fiz. Tia. Mas eu tenho certeza que esse cara tá arrependido agora. Tá outra coisa, só deixa eu falar uma coisa importante, tia, que é o direito de ir e vir. No momento em que a gente faz uso do nosso direito, nós podemos estar interferindo no direito de outras pessoas. E ao impedir que estas outras pessoas façam uso do seu direito, nós também vamos sofrer consequência. O que eu estou dizendo com isso? Os ciclistas, no momento em que, sem autorização legal, interrompem uma via pública, eles estão interferindo no direito de ir e vir de outras pessoas. E isto não é legal. É um manifesto que é permitido pela democracia, mas é perigoso. Perfeito. Há de se ter cuidado. Perfeito. Não poupa o cara do que ele fez. Óbvio que não, sim, né? Sim. Perfeito. Mas são coisas a serem pensadas. Não, perfeito. Na verdade, é um protesto. É um protesto. Entendeu? Claro que é um protesto. Que os ciclistas estão fazendo ali naquele momento é um protesto. Por isso que tranca a rua. Né? A gente está vendo um monte de protesto no mundo árabe e tudo mais ali. Não, eles trancam rua para tudo. É um protesto. Uma ponte. Exatamente. Para criar, enfim, um impacto. Para chamar o impacto. Exatamente. Senão parar não seria tudo. Um protesto. Né? Exatamente. Senão não seria passeio. Os caras se reúnem para andar de bicicleta e passeavam. Não. A massa crítica quer protestar. E protesta sim. Até hoje nunca tinha encontrado uma pessoa não que. Não tem o nome fazer massa crítica. Exatamente. De graça, exatamente, né? Por isso aí, entendeu? Agora que o Pita é coberto de razão. Não é defender o cara. É o seguinte, tranquei a rua. Ele tem razão? Tem razão. Mas ao mesmo tempo, o cidadão, seja o do golfe, ou do táxi que tava do lado, do ônibus da lotação. Ônibus de lotação não, ok. Mas o cara podia desviar. O cara podia desviar do trânsito interrompido. Eu entendo a tua incomodação com o protesto de serem trancado a rua. Pergunta, eles fazem isso todo não, dia? Não, eu não tô, eu não, não. tô. Não, eles não, não, não, não, mas falar. Eu não. Não, mas peraí, Maurício, não é incomodação minha. O programa não tá virado um pro outro. Não é isso. O que o Pito tá falando é outra coisa. Aqui é unanimidade. O cara foi um animal. Lógico. Sabe, ele foi um bicho. Ele esqueceu que ele é humano. Claro. Sabe, ele atropelou dezenas de pessoas. Ele nem pensou que podia ter criança ali no meio. Nem que falar da não, mas aí é muito simplório. Não. Se isso aconteceu, é porque acontece alguma coisa. Claro. Eu sou um agente ativo e um agente passivo. Só um pouquinho. Eu sou um agente que faz a ação e um agente que reage diante da tua ação. Isso aí é a falta de paciência das pessoas. Tá, mas aí, sim, Maurício. Claro, sim, que Maurício. Sim. Tem uns ciclistas durante uma hora da tua vida. Quantas horas mas tu vive na vida? Mas isso tem que ser pensado, Maurício. Aí numa hora tu te encontra com um grupo de ciclistas na frente. Tu não pode respirar fundo. Mas Maurício, aí pensar, ok, eles vão Maurício, passar 100 metros. Maurício. E aí eu vou conseguir dobrar a direita. Maurício, eu não vou precisar atropelar mas desde que acontece essa se massa, tu tivesse essa consciência. Aí, Maurício, aí que tá. Mas, assim, ó, não é a grande maioria. 99,99% dos motoristas nunca fizeram nada. Claro. Sabe? Um dia veio o 0,01% e enlouqueceu. 001. Sabe? E enlouqueceu. Provavelmente, sem fazer o julgamento daquela pessoa, mas é específico, provavelmente ao ser perguntado um dia antes pra eles o que ele faria, ele diria: ah, as pessoas têm que ter calma, né? As pessoas têm que ter paciência, porque isso é o que todos nós pensamos. Ninguém prega a violência, com exceção de pessoas que são doentes e desequilibradas. Na hora da raiva, cara. Na hora em que tu perde a tua consciência. É, mas não pode perder. Ele vai pagar. Não pode. Em algum momento. Sabe o que aconteceu ontem, cara? Eu liguei pra um amigo meu. Quando eu vi a foto do carro, do Golf preto, eu falei: cara, esse carro é do meu amigo fulano de tal. E eu liguei pra ele: ô meu, tá tudo bem contigo? Ele: tá, cara, tá tudo bem, tu é o terceiro que me liga já. Cara, bem esquentadinho. Não, não, esse cara, aí é que tá, o cara é uma moça, velho. O cara é uma moça, mas mesmo uma moça em cara. Algum momento na vida cega. A justiça... Cega, perde a estribeira, erra e vai pagar pelo erro. A gente tá vivendo o que aconteceu com o cara. Exatamente, a gente tá vivendo uma sociedade... Animalice, animalice, vai pagar pela animalice. Daqui a pouco acontece uma coisa na tua vida, tu faz uma coisa animalesca e tu vai ter que pagar por ela, certo? Quando um cara mata a mulher dele... Quando a mulher dele tá na cama com o amante, ele tem a pena diminuída. Porque a justiça entende que um cara que chega ali e vê aquela cena, entendeu? Ele sai de si. Ele sai de si. Sai de si. Cega. Entendeu? Claro. Agora, eu descobri que a minha mulher tá me traindo. Aí eu fico um mês bolando um plano. Entendeu? Vou matar ela, vou pegar uma saída do banco, porque eu vou pegar ela lá naquela esquina e um cara vai vir e vai atropelar. Aí outra coisa. Eu cheguei, peguei a minha mulher, a explosão aconteceu, tudo mais. É uma unanimidade. O que o cara fez, uma coisa animalesca. O filho dele, na zero hora de hoje, falou que quem começou foi o pai, né? Então eu imagino a cena, parou tudo ali, o cara chegou, tá pé da vida, começou a gritar com os caras já responderam pra ele, chegaram em cima dele porque era a maioria. Né, apesar de ele estar dentro de uma máquina, porque nunca um ciclista vai pensar que um cara vai fazer strike de centenas de pessoas, né? É. E já botou dentro da capa, porque é um protesto. Os caras tomam a rua com bicicletas porque eles querem protestar, né? Porque não respeitam, em Porto Alegre não há nenhuma via, querem Vancouver. Isso que aconteceu, na verdade, é culpa do governo. Exatamente. É culpa do governo, não tem uma ciclovia em Porto Alegre. Em Vancouver, sabe onde é a ciclovia? No meio dos carros. Não é nem no canto. É no meio dos carros. Então tu tá vendo os carros passando 80 por hora e tem umas pistinhas pros caras tranquilos andando de bicicleta ali. E o governo entenda-se prefeitura e alguém que seja responsável por ordenar o trânsito de uma cidade que cada vez mais no mundo é tendência que tenha-se bicicleta circulando entre os carros. Todo mundo tá olhando pra Porto Alegre nesse exato momento. O mundo inteiro, principalmente o primeiro mundo, né? Que adora bicicleta e tudo mais. Exatamente. Porto Alegre vai ter que provar agora que ela é uma cidade ordeira. Ordeira. Tem que fazer o que tem que ser feito. Não há, foi tentativa de homicídio. Não tem nenhuma outra coisa. Sim. É um erro grotesco, pode ter tido todas as razões para ele explodir. Agora, ele tentou matar pessoas. Se tu vê o vídeo, dá um asco em ti em ver aquele claro. Vídeo. Asco. E por isso que eu estou dizendo que são duas discussões. A discussão da punição em relação ao fato e a conversa, porque interessa o comportamento humano até para que a gente melhore. São duas coisas distintas. Não defender o cara, porque afinal de contas tem uma tentativa de homicídio ali. E tem outra coisa que é o que acontece para que uma pessoa chegue nesse ponto que nós precisamos falar sempre, sempre, sempre para que não aconteça. O motorista que atropelou ciclistas em Porto Alegre vai ou pode ir a júri popular. O nome dele é Ricardo Neis, ele é bancário, trabalha no Banco Central, tem 47 anos, se apresentou à polícia hoje ao meio-dia E é isso, cara. É isso aí. Vamos ver o que, que vai acontecer com o. Sabe com... que eu... Ah, e pobre coitado. Não, e o menino. Felizmente ninguém morreu, né? E o menino, felizmente ninguém morreu. O menino de 15 anos, o filho dele, ao lado, sentado. Meu Deus do céu. Que viu de dentro do carro o que estava acontecendo. Apavorado, né? O que, que se passa na cabeça desse menino? O que se passa na cabeça dele? Eu me preocupo mais com as crianças de 15 anos que estavam provavelmente na massa crítica com seus pais e viram, enfim, um golfe passando ali. Só um pouquinho, mas. Consegue imaginar? Ele tava mais protegido. Não tô falando mais isso. Psicológica, eu tô falando a cabeça do guri, cara. O guri não tem responsabilidade de outro guri. Sobre o que o pai dele faz, cara. Tu entende? Sim, eu tô falando da cabeça de outro guri que tá com o pai dele, que se sente protegido também, porque tá também, com o pai dele também. Num passeio de bicicleta e vê um carro passando por cima também. Que acha que tá numa situação de civilizada, de respeito do motorista com o ciclista. E vê que não. Esse guri vai andar de bicicleta de novo? É difícil, é verdade. Em cima dessas coisas árabes, aí um cara falou assim, ó, que tá tendo muita morte nos protestos, né, em todos os países lá que estão lutando. E aí o cara falou assim, ó, protesto é protesto. Quando tu sai na rua pra protestar, tu tá indo de encontro a alguma coisa. Pode ter uma resposta. Pode. Entendeu? Não é um passeio ciclístico. Em Alegrete tinha um passeio ciclístico. Protesto é uma RBS. Ação, não é? Protesto. Exatamente. É uma ação. E a toda ação cabe uma reação igual, claro. ou proporcional. Bom, o Gaddafi pegou os aviões do seu governo, né? E atirou contra as pessoas numa praça. Exatamente. Entendeu? Atirou com metralhadora, com sei lá mais o quê. Né? Tanto que teve desertores, né? Teve pilotos desertores que puxaram lá aquela coisinha deles, aquele saio do avião, pra eles não querer se explodir, atirar no povo, porque eles acham que não é isso que tem que ser feito. Entendeu? Agora, protesto é protesto. Tá protestando contra alguma coisa. Alguém tá sendo julgado com isso aí. Né? Aí na massa crítica são os carros, e aí um dia apareceu o Ney da vida, e aí fez essa coisa lamentável que ele fez. Tá bem, vamos ficar então observando, ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que, em todo o programa aqui, a partir de hoje, a gente tem que trazer para o nosso público uma posição do que está acontecendo com o processo que começou agora. 16 pessoas morreram nas estradas gaúchas nesse fim de semana, amigos. Somente no domingo, isso que não é nem carnaval, somente no domingo foram registradas 10 mortes. Em Chapecó, um motorista embriagado invadiu na contramão e bateu em viatura parada da polícia. É bom. Escolheu bem certinho. No carro a polícia encontrou um revólver com numeração raspada, Almir. Exatamente. A gente raspa pra não... a foto, né? Na foto não apareceu o número. Essas já terminou a notícia das mortes? Essas das já. Teve uma morte... eu acho que é próximo a Tabaí, não me lembro onde foi, mas de um Honda Civic que ficou destruído, um garoto de 20 anos. Honda Civic. Legal. Os mais antigos falam Honda. É muito engraçado. BMW, né? BMW. É porque no meu tempo era Honda 125, Honda CG, entendeu? Vamos lá. O Honda Civic e o garoto de 20 anos. E aí tava eu matutando, quero propor aos deputados uma modificação que... Então, olha, veio na cabeça, não fiquei amadurecendo ela nem nada, mas acho que seria interessante, poderia diminuir. Fazer categoria na carteira de motorista dos 18 aos 26, carro só 1.0. E dos 26, dos 24, 25, aos 30 até 1.8, e a partir dos 30 acima de 1.8. Porque muita gurizada que morre com carro que atinge velocidades que 1.0 não atingiria e não tem tanta segurança e firmeza para chegar lá. É o exemplo desse carro. Ó, Pio, já tô respeitando a tua lei. Que bom. Eu sou o único aqui com 1.0. É louvável, Pio, toda tentativa para melhorar e salvar vidas, especialmente no trânsito e tal, mas isso é quase que impraticável, assim. Eu também acho. É quase impraticável. Mas não custa. É boa demais a ideia. Toda iniciativa é louvável. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente vê neguinho batendo, né, com carro 1.0 em poste a 60 por hora e morrendo. Verdade. A 80 por hora e morrendo. E nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade no trânsito é exatamente igual à brasileira. Não em número. É quem morre. É o menino, claro, né? Menino, homem, menino. Né? Só que lá é muito menor. Gurizão, né? É muito menor porque tudo é melhor, né? Tudo é melhor. Uhum. A lei, a fiscalização é melhor, né? O cara aprende no colégio que tem que se cuidar mais do coro no trânsito, tudo é melhor. E aí dá menos morte, né? E o Moacir Sclier, querido Moacir Sclier, foi enterrado no final da manhã de hoje em Porto Alegre. O membro da Academia Brasileira de Letras, um dos autores mais premiados do país, morreu na madrugada de domingo com 73 anos por falência múltipla de órgãos. Uma pena. Foi enterrado agora de manhã, 11h30. Isso, finalzinho da manhã. Velório todo fechado, só para amigos, tranquilidade. Brasileiros consumiram mais leite em 2010. Sim. Enquanto em 1980 o brasileiro ingeriu em média 100 litros de leite por ano, em 2010 este consumo aumentou para 161 litros. É, eu ajudei muito. Coisa bem eu boa, bebo né, leite. Eu bebo leite muito leite. Também, cara. Olha, só rapaz, que agora eu bebo bom. Desnatado. Desnatado. Ah, é, muito bem. Desnatado. Não, bem. Não consigo mais tomar integral. É, ao chão. Eu acho muito feio. Eu tomo integral. É, eu tomo integral também. É. Nem saber, essa gordurinha aí não tem problema. Esse acréscimo pode ser atribuído ao crescimento populacional, assim como a melhoria na renda das pessoas. Apesar do crescimento, os brasileiros ainda consomem pouco leite em comparação aos maiores consumidores mundiais. Mas dizem que a gente não deve tomar leite, né? Como que, assim, cara? É, só depois. É. Desmamou, não precisa mais tomar leite. Eu não mamei. Leite é cálcio, ferro. Sim, mas o brócolis tem cálcio, tem um monte de fonte. Fala, Maurício, tomar um brócolis a uma da manhã não dá, né? E na realidade o gauchão... Não precisa tomar uma. Mas é bom leitinho morno, né, tia? Mas que a gente não precisa. Não me vem com brócolis. Faz até mal. E o gauchão não tem integral, ele toma de saco direto, né? Leite de saco. Direto do saco, mas integral. Integral. É bem verdade que isso que a gente toma aí não é leite, né, cara? Isso é um monte de coisa, um monte de... Monte de mistura, duto químico misturado. Varia muito o cheiro, né? Vocês já notaram? Varia muito o cheiro, tia. Da vaca não saiu esse troço que o cara toma, isso é certo. Sabe que eu dividi o apartamento com mais 4, 5 caras e todos eles desempregados, então só eu tinha leite na minha casa. Aí eu comprava no dia de manhã, tomava cheio meu copo, leite. Chegava lá e aí às vezes tinha mais líquido do que eu tinha colocado. Água. Sim, os guris tomavam o leite e botavam água. Misturava com água. Mas e falando nessa de leite, semana passada no pijama chegou um e-mail, coisa espetacular de uma menina no interior de uma cidade do Rio Grande do Sul que tomava leite. Enquanto ela fica, aliás, enquanto a mãe dela fica ordenhando às 6 e pouco da manhã, elas ficam ouvindo o pijama pra mandar um beijo pra mãe dela. Olha, coisa espetacular. Pijama rural. Que beleza. E mandar um beijo a todas as mães que amamentam, né, os seus filhos, que é muito importante isso. Podemos parar agora. O Discurso do Rei. Eu vi tudo. Foi o grande vencedor do Oscar. O filme saiu da cerimônia com 4 estatuetas, incluindo as mais cobiçadas: melhor filme, melhor ator pro Colin Firth, melhor diretor e melhor roteiro original. A Natalie Portman confirmou o favoritismo e levou a estatueta de melhor atriz por Cisne Negro. Maravilhosa, talvez a grande atriz da nova geração. As palminhas rápidas do Neila. O filme A Origem dominou os prêmios técnicos da noite. A animação Toy Story 3 venceu o prêmio de longa-metragem animado e também canção original. E também teve o Oscar Gaudério. Com Randy Newman. Com a entrega em São Gabriel. Né, o Oscar Gaudério premiou melhor montagem, melhor edição de som para as caixas de Paulo Doni. Né? Não, melhor montagem e desmontagem. Ganhou vários prêmios, né? É, Celso Roth ganhou como melhor direção. Isso. Né, o melhor curta-metragem Inter B. Melhor. Não, o melhor curta-metragem foi o Inter no Mundial. É que o Inter no Mundial ficou até o último dia, né? Na verdade, né? Mas o que não foi antes. Bom, o Inter no Mundial é o melhor comédia. Melhor comédia, ou drama, né? Comédia ou drama, né? Tem mais isso. Melhor ator, o Kid Abba, né? Com essa dancinha. Teve um monte de coisa aí. Bom, o Brasil não levou nada de novo. O documentário Lixo Extraordinário perdeu o Oscar de melhor documentário. Ai, cara, olha, falar um troço pra vocês. Acho que era isso, cara. Motorista do ciclista. É verdade, amigo. Brasileiros. É verdade. Pessoas que morreram na estrada. É verdade. E a Garota Verão, né? E a Garota Verão. De Eldorado do Sul, né? Mais uma amenidade. Leonora, parabéns a ela. Leonora. Leonora. Leonora não é nome de gostosa não, hein? Castanha Clara. Leonora, nome de gente velha. É, né? Quero mandar aqui um abraço de parabéns. Um abraço de parabéns pro meu amigo Claro Gilberto e toda a sua equipe que fizeram pela 29ª vez o concurso Garota Verão. Aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, eu não sei quantas vezes tem, quantas vezes nós temos em Santa Catarina o concurso, mas aqui no Rio Grande do Sul, quantas vezes teve, na verdade, né? Aqui no Rio Grande do Sul já é a 29ª edição, ano que vem uma edição histórica, 30 anos de Garota Verão. Claro, Gilberto, parabéns, Claro Gilberto, pelo teu trabalho, Claro Gilberto. Tu é o cara, Claro Gilberto. Tinha que chamar as 30 que ganharam pra desfilar o ano que vem, né? Ia ser legal. Ia ser demais. A primeirinha deve estar acabada, a primeira. Deve ser vó já, né? Imagina. Teve uma audiência. 10 anos atrás já não dá mais. Teve uma audiência extraordinária na RBS TV, pro Rio Grande do Sul. Até pela troca de horário, né? No Twitter, da tarde é espetacular, né? É outro horário, né? No Twitter atingiu, inclusive, foi uma informação que veio da rodada. Mundial, Garota Verão. Fantástico. As meninas vencedoras, a rainha, a Garota Verão, a Leonora de Eldorado do Sul, a primeira princesa Juliana, de Estância Velha, e a segunda, a Marciele de Xangri-Lá. Essa que passou pelo porto. A rainha. Ela tem 14 anos, viu, gente? Eu fui jurado da primeira etapa. Passou pelo teu crivo. Exatamente. A rainha. No sentido de que tu julgou. Eu sou um descobridor de talentos. A rainha ganhou. Onda, será? Não sei se ganhou Onda. É verdade, aí, amigo! É a tua opinião, Marcelo. É, a gente quer a tua opinião. A minha opinião sobre o quê? Sobre o cara que atropelou você. Mais cadeia, menos escola. Fala assim, escola, vamos construir escola. Não, esse é um homem letrado, esse é um homem estudado que trabalha no Banco Central, que vai sair da prisão, vai dar vai dar comida, vai dar uma cesta básica e vai responder em liberdade o processo. É possível. E aí fica fácil, querido, cometer crime no Brasil. Querido. Goleiro Bruno tá saindo da prisão. Ah, e a Garota Verão? Alô, amantes de jogadores, cuidado. Vamos irritar jogadores. Casal Nardoni e a Suzane von Richthofen pedem justiça no caso aqui do atropelamento em Porto Alegre. É verdade, amigo. Marcelo, Garota Verão, tu não comenta, assim, coisas assim. Essas bonitas, amenidades assim. Eu não comento. A Rede Recorte tá fazendo o Garota... Inverno. Primavera. Não, garota virão. As garotas que virão. É um desfile de 6 anos de idade. Tá bom. 6, 5 anos já pode entrar. Garota virão. Fica a dica aí. Garotas virão. Exatamente. Americana é presa após fazer strip no banheiro masculino de um bar. A mulher entrou no banheiro e saiu pela dona. Tem 34 anos, é por isso, né? Se tivesse 20 anos, deixava. Casal francês disse ter sido atormentado por fantasmas. Depois se mudou para um apartamento lá em Frontchamp. Lá em Frontchamp, cheio de fantasmas. É, no Reino Unido. Os fantasmas fazem assombração e foram fragados por uma câmera de segurança, meu. Olha ali a imagem. Maus espíritos. Ele disse que Charlotte, a mulher, contou que em determinado dia foi trancada no banheiro enquanto lavava o rosto. Foi realmente assustador. Lavando o rosto, Marcelo, não queira ver. Que imagem, né? Britânica leva susto depois de descobrir que o cão comeu seu anel. Opa! O cão que comeu o anel. Cachorro comeu o anel dela. É verdade. Karen Vodel. Estava com dificuldade para encontrar seu anel de diamante. Tem um amigo meu também, Marcelo, que perdeu o anel dele, o Ido. É verdade? Tu não tá com o anel do Ido? Eu estou com o anel do Ido. Tá aqui, ó. Então devolve para ele, meu filho. Vou devolver. Onde está o Ido? Tá junto com o Endo. Com também Endo. Perdeu o anel. Também perdeu com o anel do Endo. Que loucura esse teu programa de piadas infames, hein, Marcelo? É demais. Tinha que ter um quadro aqui no jornal. Agora piadinha infame. Me contrata, Marcelo. Vou contratar, tá pagando bem, hein? Tamo com dinheiro aqui na Rede Record. Legal, cara. Karen levou o cachorro à clínica veterinária. E no raio-x, olha ali a imagem, gente. Olha, tá brilhando. Tava ali um anel de diamantes no estômago dele. Os veterinários tiveram que realizar uma cirurgia pra retirar a joia. Já fizeram alguma cirurgia pra retirar a joia? Eu já. O Potter já tirou uma joia. Tirou também. Uma joia, né? E também. Sim, sim. Já fez aí. Essa noite. Eu tô trabalhando a joia. Trabalhando. Tô lapidando. A gente sempre manda beijo pra seres humanos aqui, né? Então deixa eu mandar um beijo pra um cachorro chamado Trotsky. Um beijo para o Trotsky, que é um grande cachorro. A dona deve ser agradável. Cuidem muito bem dos seus cãezinhos, que eles podem ajudar muito. Na verdade, não é Trotsky, eu não sei falar o nome do cachorro, mas eu chamo ele de Trotsky. Deve ser Trotsky. Né? Então, por que não é Trotsky? Mas ele atende pro Trotsky também. Aliás, ontem na Redenção, ontem não, sábado na Redenção, tava dando uma banda na Redenção de bicicleta. Pá, coisa boa, aliás. Banda de Redenção na Bicicleta, Banda de Bicicleta Redenção. Vai ali na ajuda do patrocínio. E aí tinha um magrão brincando com um labradorzinho lá e tal, e ele me falou, pô, manda um abraço pro meu cachorro. E aí eu esqueci o nome do cachorro, será que é Derek? Rex. O nome do cachorro. Derek. Derek, eu acho, enfim. Cara, você sabia que cachorro não sobe escada rolante, cara? Eu flagrei um cachorro num shopping, cara, perdidão. Como assim um cachorro no shopping, Amaral? E aí ele foi até a beira da escada rolante e não sabia o que fazer, cara. Era muito engraçado. Foi comprar uma revista. Ele ia até a base da escada rolante e via aquele negócio mexendo. Agora rato não, Maurício. Ele ficava olhando e dava ré e voltava. Agora rato não. Aí ele ia de novo e não entendia. Ele foi no shopping pra ir no McDonald's. Ele não entendia a escada rolante, cara. Muito, sabe, deu a dó do bicho. Eu vivi uma cena patética sozinho, sabe aquela cena? Tipo assim, eu já caí de moto parado em sinaleira bêbado às 3 da manhã, né? E aí eu levantei rápido pra ver se alguém tinha olhando. Tá olhando. Dirige bêbado, Potter. Uma vez só, foi essa vez aí. Nunca mais aprendi. Não, foi uma outra vez. Aprendi, também. Aprendi. Duas vezes. Essa vez eu aprendi. Duas vezes. E a outra vez foi, cara, eu tô em Manhattan, New York City, pegando o metrô. E aí eu tô baixando a escada rolante pra ir no metrô. E vem subindo, cara, uma ratazana. Ah, não me mente, cara, não tem rato em Nova York, cara. Uma ratazana vem subindo a escada rolante. Na que eu tô descendo. Na que eu tô descendo. E ela vem disparada, eu peguei e comecei a correr. Né, ao contrário, assim, porque aquela ratazana ia me atacar no jeito que ela veio, né, cara? E aí eu tô correndo ao contrário da escada rolante e a ratazana passa por mim. Passa no meu lado, eu vejo ela passar e eu saio correndo. Ao contrário, assim, eu fiquei olhando pros lados pra ver se alguém tem olhado. Pegadinha. Cara, mas era um cachorro, rato. Sim. Tem um cachorro vídeo no YouTube. Tá no blog do Pretinho. Que entra no metrô, pô. Tá no blog do Pretinho. Tá no mesmo caso, né? É um ratão dentro do metrô. Tá no, ratão o título até. Vamos ver aí, Pia. Atenção, Pretinhos. Me chamo Anderson da Silva, sou de Criciúma. Parabéns ao Criciúma. Falando nisso, aparece festa. Bom, mas depois tem o bola nas costas. Bola nas costas, daqui a pouquinho vai ser interessante hoje. Tô mandando aqui mais coisas nas mulheres que deixam os homens loucos. Precisamos situar o Fetter, né? Sim, é a nova coqueluche do programa. Qual é a coqueluche do programa? Piada do Potter. Coisas que deixam os homens loucos, que as mulheres têm, usam. E vice-versa, coisas que deixam as mulheres enlouquecidas, que o homem usa, que o homem mas tem. Mas enlouquecidas no bom ou no mal? No mal. No bom. No mal. No sexual. E no mal. Tá, no bom, ok. No mal sensual. Ah, eu enlouqueço com isso. A tirinha do sutiã na menina. Certo. O óculos. Aí o homem surgiu a barba por fazer. Entendeu? Beleza. Tá, e aqui o Anderson tá mandando mais algumas da mulher. A unha do dedo minguinho mais comprida. Tchê, o gogó da mulher. Isso enlouquece uma mulher. O gogó da mulher. O gogó da mulher. Perna cabeluda, o cabeludo de mulher. Diz ele aqui, o jeito como elas mordem os lábios inferiores. Ah, isso é. Isso é incrível mesmo. Ai. A mulher só morde o lábio inferior. As covinhas maravilhosas nas costas, logo acima da cintura. Aliás, tem uma teoria sobre Preta isso. Preta Gil tem essas covinhas aí. Caiu agora a teoria. Preta Gil tem... Preta Gil tem duas. Ela tem uns cânions. Ela tem uns cânions. É o cânion da Preta Gil ali, não é covinha. Derrubou minha teoria. Demorou. Quando estão com os óculos, dão aquela olhada por cima da lente. Não, ficou de véia. Ficou de véia. Primeiro que o mulher que usa óculos já é véia. Tá. Não. A gente chegou à conclusão que semana passada que a mulher não. Não, o óculos de aquele lente. Razão, não é aquele óculos com a. Professora. Com a armação secretária. Preta, tá grande, certo. Sabe? Secretária, com coque. Tá com taillé. Tem razão. Quando estão bronzeadas, com a pele dourada, como ficam incríveis os pelos clarinhos na coxa, na barriga e nas costas. Atenção, pessoal, Maurício se passou. Usando vestidos ou saias, quando andam, o jeito que elas balançam, batendo nas coxas ou bumbum. Isso é bonito do vestido solto, né? O vestido solto, ele... Quando o vestido vento, solto está batendo e elas caminhando. Entendi. Não o vento, o andar, as cadeiras delas fazem com que... Né? O vestido bata nelas mesmo. É, isso aí. Quando a calça jeans, bermuda jeans ou saia jeans, enfim, ficam com a barra baixa e aparece só um pedacinho, uma rendinha, uma tirinha, pouquinho assim da calcinha. Ah, legal. Eu vi a Juliana Paz uma vez de Havaianas, uma calça jeans frouxa, com a barra da calça destruída. Dobrada. Não. Ah, destruída. Pisa, lembra que eu liguei pra ti de madrugada pra contar? No pijama? Sim, há muito tempo atrás. Isso, claro, é e com uma Hering branquinha. Aconteceu que todas as mulheres queriam a Juliana Paz em Barangô. Não. Cara. Não. Apareceu a primeira Maurício, foto ela dela. Hoje de manhã. Não, e não. Ah, é. Não tava. Cara, apareceu tava a foto dela em Barangô. Não, Maurício. Sim. Tá, acabou de ganhar um filho, não ganhou? Bom, vamos rezar pra que volte. Ah, cara, na boa assim, ó. Não, na boa assim, ó. Não, ó, a Juliana Paz é mito, cara. Não é. Um, dois, três. Tu é gay que eu sei. Sabe que ontem, olhando o Oscar, ontem derrubou vários mitos. O tempo chega, né? O embarangamento é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, é isso aí. Sandra Bullock. Em Barangô. Em Barangô. Gwyneth Paltrow. Em Barangô. Vou fazer o carimbo. Ela em Barangô. A Celine Dion sempre foi em Barangô. Em Barangô. Né? Mas olha o que apareceu de mulher embarangada no Oscar, com a maquiagem mal feita. Não é mal feita. Sabe, eu acho que melhoraram as câmeras, cara. Sabe, não, as câmeras. A Rodaica deu uma tuitada sensacional. Ela ali vendo o tapete vermelho, aqueles casais felizes, simpáticos, sorridentes, todos bem arrumados e tal. E ela botou ali, quantos destes casais, minutos ou horas atrás, não estavam em casa se estressando antes de sair pra aquele tapete vermelho ali? Mas o cara que tava com a Scarlett Johansson não tava se estressando. Claro que tava, velho. Não tava. Amigão, amigão viado. É, porque ela me ligou e disse que é sozinha. Muito bem. Tá, mas é amigão, aí tudo bem. Encerramos a lista, então, do Anderson, de Criciúma. Um abraço, meu caro. Beleza? Foi muito bom. Valeu, Anderson. Também, ô, meu bom, você é os classificados. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Com mais saudade dos classificados, eu só tô dos flatos do dia. Não vejo a hora de chegar o dia de... hoje ele não vem, né? Hoje ele não vem. Ah, ele não vem. Mas tem não o Girimão. Vem aí, meu, vai me queimar. Tem o Girimão. Muito bem, vamos aos classificados aí, galera do Pretinho. Tô precisando urgente vender o meu Escort Hobby Bordeaux. Opa. Ano 95. Tô torrando por 6.300. E também tenho minha Saara ano 99, toda preta fosco. Mas tá bem de ou carro, toda preto amigão, hein, fosco, R$4.900. Esse compra carro bem, hein, cara? Eu uso ele. Bom, cara, tem um Escort 95 e uma Saara 99, cara. Deixa o cara, meu. Saara, Honda Saara. Honda. Honda. É vendo Saara, como o deserto mesmo, moto, do Saara. Ah, moto. Arroba Hotmail. Não, não é como o deserto Saara. O Saara é dois As, né? Dois A, essa moto é com H. Sahara. Arroba Hotmail.com. Tanto para a Saara como para o Escort, eu agradeço o apoio. Um abração a todos vocês. Qual é o e-mail? Vendo Sahara, arroba hotmail.com. Vendo apartamento de 2 quartos, sacada com churrasqueira, condomínio fechado no 3º andar, na planta, com entrega em agosto de 2011. Fica localizado na cidade de Palhoça, a 14 km do centro de Floripa. Uma das localidades que mais cresce em Santa Catarina. O imóvel está avaliado hoje pela Caixa Econômica em 105 mil. Vindo a valorizar a cada dia mais com a chegada da sua entrega. E a obra está adiantada. Com certeza. O valor para a venda é 40 mil de entrada, mais 65 mil financiado pela Caixa Econômica Federal. Motivo: me separei e temos que vender o AP que foi comprado junto. Ova, é um sonho desmoronando. Um momento triste da vida esse. Informações não, mas para investidores é o não. Este é um momento triste da vida. Vendeu o próximo mim. Talvez não seja. Separou, vendeu apartamento. É motivo triste, momento triste. Já pega, já mete uma entrada num outro novo aí. Claro, e é o próximo momento, exatamente. Informações então pelo Ramires Rodrigo. @hotmail.com Ramires Rodrigo, @hotmail.com. Nome de dupla sertaneja, Ramiro e Rodrigues. Ramiro Rodrigo, uma grande. Pá! Voltasse, né, querido? Hã? Voltasse. Voltei, cara. Olha a minha lágrima de emoção. Vou, tô vendo. Ô, meu olhinho esquerdo aqui, ó. Tô vendo, Almirzinho. Todo moledinho, meu olho esquerdo. Como é que tá aí? Aqui, como é que tá o andamento das nossas empresas aí? Vai sair uma lágrima. Não saiu ainda, Almir. O andamento das nossas empresas aí, como é que tá? Tudo bem? Almirgeting Research and Development Group. Peraí um pouquinho. Exatamente. Só cresce. Almirgeting Research and Development Group. Pesquisa e desenvolvimento. Grupo. É uma holding. Caraca, e nós estamos pesquisando e desenvolvendo o que, Almir? Em português é Almir Pesquisa e Desenvolvimento Grupo. Grupo. Show de bola. Boa demais. Nós estamos desenvolvendo uma série de produtos para facilitar a vida do ser humano. Que maravilha. Show de bola, né, gente? Agora vai. Show de bola. Show de bola. Mas antes de qualquer coisa, eu queria saber a tua férias, querido. Foi. Tava lindo. Como é que tu fez? O que que tu fizesse? Tava lindo, conta o momento cara. Da tua família. Sabe que o Maurício... Um momento íntimo. O Maurício gritou na sexta-feira, 6 da tarde, aqui 6:30 da tarde, volta a Féter. É mesmo? Não aguentava mais. Audiência. De ti, é mesmo? Cara. Ah, que bom, né? Que bom. E aí, a gatinha do Patrola? Tá bem, cara? Tá tudo certo, a gatinha. A gatinha da patrola. Tá tudo bem, cara. Vocês estão benzão? Estão benzão, tudo show certo. De bola. Lindo. Que ideia, né, cara? Pensando em mais três, quatro filhos ainda. Pô, coisa linda mesmo. É mesmo? Uhum. Show de bola. Pô. E a caranga, caranga? Tá demais. O Leite ficou puxa saco. E no mais, Almirzinho, vai. Qual é o produto de hoje aí? Então vamos lá pro produto, né? Já que o Magrinânimo tá de volta, a L-Fat é o Marketing e Magnânimo Corporation, AMC, está lançando uma matéria nova aqui. Estamos entrando no mundo dos ar-condicionados. Opa, gostei, me interessa. O ar-condicionado nesse calor, tá agora começando o calor, né? É, o calor começa mesmo em março. Sim. Começa março, começa o calor. Melhor, a melhor época pra tirar férias. É, olha essa semana, né, cara? É o tempo. Época boa pra lançar uma linha de produtos de ar-condicionado portátil. Uma linha? Dual Marketing, com BTU de 7.500, 9.000 BTUs, 12.000 BTUs, 18.000 BTUs e 24.000 BTUs. Perfeito, é padrão, padrão. Esse é o padrão. Padrãozinho. E o melhor de tudo, portátil. Portátil? Não liga na tomada, é tudo a pilha. Ah, para, cara. São 250 pilha palito. 250 dura pilha quanto? Palito. Dura quanto? Autonomia de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos tá mais do que bom pro 250 cara. Pilhas, 15 minutos. Não, 15 minutos. Aí, eu vou até fazer uma conta. Bota aí, quanto a pilha tá R$2. Eu vou até. Não, peraí, porque pilha alcalina tem que ser, né? Não precisa. Tá, mas, bota R$2. Mas pilha palito é só alcalina pilha. Que vem, cara. Mas então posso te dar um toque? Posso fazer a surpresa? Pode. Não liga agora. Porque quem ligar agora, ganha ainda um recarregador de pilha que dá pra recarregar 3 pilhas de uma só vez, não precisa mais comprar pilha o resto da vida. É no mesmo, cara. Tá faltado aí. Entendeu? Tu recarrega de 3 em 3, 3 tá, em 3. Tá, e as outras 297 pilhas? E aí põe. Não, recarrega uma por uma, querido. E aí. Aí depois. E quanto tempo demora pra recarregar, Almeida? Uns 2 dias? Não, um dia. Ah, bom. Um dia. Um são dia. 23 horas e 50 minutos. Uma, 23 horas, exatamente. 3 pilhas por dia. Por dia, são 250 pilhas. Tranquilo. Ah, tem que comprar mais 1.000 pilhas, então, amigo. Não, não. E vem pilha não na precisa. Compra? Não, não vem a pilha. Ah, não vem. Só o ar. Só o ar e o recarregador. Sim, sim, sim. E elas vêm... 250 pilhas, quem comprar é recarregável, né? Compatível e com o recarregador. E a quente, frio é o mesmo custo de pilha. Não, não muda nada. O ar quente muda um pouquinho. O ar quente é mais, gasta mais um pouquinho, né? Deve gastar. Aí a autonomia de 9, 10 minutos. Tá bom, amigo. Obrigado, show de bola. Muito para obrigado, o e-mail mesmo. É: o estagiário roubou num jogo da Atlântida. Como assim, cara? Eu, Alexandre Fetter, ainda não descobri o arroba, mas mais tarde iremos contar toda a história. Ponto Arthur, ponto www, ladrãozinho. Temos aproximadamente 5 minutos agora pra eu ficar sabendo dessa história. Enviado pelo R7. R7.com. Voltamos em seguida. É o Rodrigo, né? O ponteiro Rodrigo direito 7. Do meu time. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 12 minutos para as 2 da tarde, doutor Alceu. É batamento! Estamos muito, mas é muito doutor atrasados Pepe. Que estamos, doutor Alceu. Que saudade! Dá um abraço aqui, peraí. Doutor Pepe. Dá um abraço aqui. Mas que beleza! O senhor tá forte, hein, doutor Alceu? Tô malhando, doutor Pepe. Tô vendo, doutor Alceu. Tô com o corpo todo malhado do vitiligo, doutor Pepe. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Vamos ver aí, doutor Alceu, quais são as informações que o senhor nos traz. Doutor Pepe, irmão Gaúcho, o Grêmio ganhou, doutor Pepe. Ganhou, é verdade. E o Inter eu não achei aqui, doutor Pepe. Não, o Inter tá de férias, doutor Alceu. Desde setembro de 2010, o Inter está de férias. Onde é que tá o Inter aqui, doutor? Não, não, o Inter tá de férias. Tá se preparando. O Inter tá se preparando desde que ganhou a Libertadores no ano passado. O Inter tá se preparando pra algumas coisas, vocês sabem. Acho que vai parar agora. Acho que vai ser a última preparação do Inter. Vai ser. Talvez tenham aprendido alguma coisa. Por falar em Inter, outro jogo, outra semifinal. O Caxias ganhou, empatou com o São José e ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Ah, tem que fazer o registro aqui. Do goleiro, né, doutor? O André, Neto? Uma coisa inacreditável. E ele é pegador mesmo. O Sangalete, né? Sangalete, pegou 4 pênaltis. É Sangali. E isso no futebol brasileiro talvez tenha sido o único. Pegou 4, né, doutor Neto? 4 não lembro. Tafarel nas Olimpíadas de Seul pegou 3. Um no tempo normal, mais 2. É lá em Santa Catarina, doutor Pepe. O que que houve lá em Santa Catarina, doutor? Pergunta pro doutor Pierderson, o que que houve lá, doutor Pepe? O Criciúma venceu o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli e foi campeão. Golaço, golaço. Que dureza. Foi campeão do primeiro turno. Mas foi na casa do Figueira, doutor Pierderson? Foi no Mas estádio Orlando Scarpelli, porque o Figueirense teve a melhor campanha do primeiro Dale, turno. Dale, Tigre! Pôde decidir em casa, né? Infelizmente, ou felizmente pro Tigre. Futebol é isso aí, 1-0 cara. Pro Criciúma, né? Futebol e o Criciúma é já tá na Copa do Brasil. E o Rio de Janeiro também teve seu campeão de turno, né? Porque é campeão de turno, gente. Então, é o campeão de turno. É de turno, exato. É turno, entendeu? Vamos calmar um pouquinho, vamos baixar um pouquinho a bola. Ah, mas é charmosa a Taça Guanabara e é tradicional. É uma tradição no Rio de Janeiro comemorar a Taça Guanabara. A prova disso é que no segundo turno eles não comemoram tanto quanto primeiro. E já se compara o Ronaldinho Gaúcho com o Petkovic e com o Zico, né? Vocês viram as comparações, né? Por quê mesmo? Por causa do gol de falta. Com um gol de laço de falta, né? Então, tipo, Ronaldinho Gaúcho... Mas o gol do Criciúma foi mais bonito que o do Ronaldinho. Foi um golaço. O vento ajudou, eu acho, né? Um golaço. Um ventaninho, um vento sul no Lando Scarpelli. Acho que o vento ajudou ali. E foi de falta também, né? Um golaço. Foi um golaço mesmo. Agora, rapidamente, doutor Alceu, eu queria só resgatar um assunto que foi, que movimentou o meu Twitter, o Real Fetter, hoje pela manhã. Eu estava ouvindo em uma rádio de Porto Alegre um comentário, um programa esportivo, onde neste programa esportivo foi dito que o Celso Roth e o Tinga teriam brigado. Mas credo! Teriam brigado e que o Tinga... Mas o Celso Roth ficou meio na defensiva. Não, brigado, discutido e tal. O Celso Roth não atacou, né? Não atacou, ficou só se defendendo. E aí diz que o Tinga, não jogo mais, né? Acho que tudo, segundo o que eu ouvi, o Tinga não joga mais no Inter nesse cabo de guerra com o Roth aí. Aí as informações foram indo e tal. E agora a última informação chegou aqui que o Tinga segue treinando normalmente no Beira-Rio. Celso Roth deu uma recuada, assim. Não sei, cara, mas eu só coloquei no Twitter algo que eu tinha ouvido numa rádio em Porto Alegre e coloquei ali pra dividir com os meus amigos. Vamos fazer um teste de audiência? Vamos. Nesse último final de semana teve uma matéria com o Tinga no Patrola, né? Certo. Que eu fiz, que é um baita parceiro, um baita ser humano. Queridão. Então, Tinga, manda pra gente uma mensagem de texto agora, explicando o que aconteceu. Se isso aconteceu ou não. E aí a gente fala aqui no ar. Se não chegar nenhuma mensagem de texto, a gente prova que nós manda somos aquilo Potter, que a gente é. Manda pro Potter. Nós somos uns merda mesmo. Nós somos merda. Porque a gente é um monte de merda. Essa palavra. Era isso pro doutor Pedro. Não é verdade? Ah, não vou ser injusto aí. Três gols do Borges, é importante. E aí o Borges, que ele pediu. Uma música de Jesus Cristo. Ele é evangélico. Uma música ele é religioso. Não gostei da música dele. Mas Deus ajudou eu ele. Eu pediria quero não, vou não, pediria essas coisas. Se o marido for mais feliz do que a esposa, o divórcio é quase inevitável. Pesquisadores alemães da Alemanha chegaram à seguinte conclusão: se o homem da casa for o mais feliz da relação, é mais provável que o casamento termine em divórcio. Então sempre vai acabar em divórcio. Nenhuma mulher é mais satisfeita que um homem. Eu ia chegar nesse ponto. E um homem só é feliz quando há felicidade também fora do casamento. Como assim, Potter? Atenção, pessoal, é o Potter. Foi o Porã que me disse. Não. Foi o Porã que disse pro Potter. Para este fenômeno, o grupo de pesquisadores deu o nome de a brecha da felicidade. A brecha. Eu conheço a brecha. Que seria, em outros termos, a distância entre a satisfação de cada um. Ah, eu já pensei bobagem já. Entendeu? Já pensou. Já pensei bobagem já. Capaz. Amigo. Analisando dados de estudos, eles chegaram primeiro à conclusão óbvia: quanto maior a brecha de felicidade entre o marido e a mulher, maior o risco de divórcio. Ah, certo, né? Agora, a parte realmente curiosa é que, segundo os pesquisadores, esse efeito só é observado quando é o marido que tá mais feliz da vida do que a mulher. Ah, olha aí. O contrário não é verdade. Tá, quando a mulher é mais feliz, aí tá lindo. O homem fica indignado. O cara tá feliz. Que bom que ela tá feliz. A mulher, ela está no mundo pra não enxergar a felicidade das outras pessoas. Quando ela enxerga uma mulher gostosa e feliz, ela tá no mundo pra competir. Tá de nojo. Ninguém pode ter exatamente a mais que ela. Mais felicidade, mais vestidos. Não, e nasce mais... assim. Nem o marido. Nasce assim. Nasce assim. Tem vídeos no YouTube que são assim. A Isabela que nos ouve, a Isabela. Nardone? Não, cara. A Isabela, cara. A Isabela, a guriazinha do Fecha a Porta. Ela mijando o pai dela. Mijando o pai dela já com 3, 4 anos de idade. A mulher é assim. Ela nasce assim. Não fecha a porta. O pai dela fechou a porta. Ela não queria que fechasse a porta. Aí a mulher tá feliz no casamento, o cara fica tranquilo, feliz, não divorcia. Claro, tá não. Quer coisa melhor? Por quê? Chega o cara feliz em casa, a mulher. Por que tu tá feliz? Que aconteceu na rua? O que tá acontecendo? É, o que houve na rua que tu tá feliz? Aí fala assim, não, porque eu te amo, tu é uma mulher perfeita, assim. É mentira! Quem é ela? É estagiária, parece, né? Parece o D'Alessandro, né? É, igual o D'Alessandro. Impressionante. Agora, cara, vou te contar, tem uma mulher que fala assim em casa, é brabo. É brabo, é, daí não dá. Mas uma mulher na briga sempre a voz afina um pouco mais. Vai, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Que é isso, Pi? Everton! Não, não é Pi, é Everton. Casa é Everton. Como é? Everton! Qual é teu nome assim? Completo? Everton Luiz Lima Cunha. Everton Luiz. Everton Luiz! Assim não tem é nada. Que é. Tá feliz porque tá andando com o Porá? Não, mas eu tô sim, eu tava com ele agora há pouco, mas e aí? Eu sabia! É sempre esses guri do pretinho. Esses guri, esses guri que eu sabia. Esses guri do pretinho, uma péssima culpa minha, Marcos. Nenhum tá problema. Bem. Ô, meu, vamos dar uma girada aí, vamos ver por ti aí, Marcola. Ai, dicas inúteis. Sopa vegetariana vai ficar mais nutritiva se a gente colocar um pouquinho de carne, sabia? A maioria dos aparelhos elétricos consomem menos energia elétrica na posição desligado. Ah, é. Sério? Não, mas é verdade, stand-by, né? Stand-by consome. Sabia que se você não usar os sapatos, eles duram muito mais? Se você quebrou o moedor de carne... O Pi sabe disso. Por quê, meu? Ele bota jornal. Mas ele economiza sapatos. Ele economiza tudo. Se um parafuso não chegou até o final, pegue o martelo e bata com força. Afinal, ele nada mais é do que um prego girado com uma chave de fenda. É, isso aí. Ah, eu já preguei parafuso várias vezes. Meu Deus, cara. Ah, não, até muito tigre, cara. Não, cara. Tigre. Tá tudo, os quadros estão tudo lá pendurados. Não, vai cair, pode ser. Tá, os armários de cozinha tá tudo. Cara, o parafuso necessita de uma bucha para ser... Ah, Maurício, agora, bucha é coisa de drogado. Não! O que é bucha, pô? O cara gasta energia pra furar uma parede, entendeu? Gasta energia pra um monte de coisa, não precisa, vai ali, faz a... Pum. Agora, sabe qual é a diferença que... do prego e do parafuso? A resistência dos dois. O prego dura resiste mais tempo. Mas o Maurício, um peso, parafuso pode... na parede dá mesmo. Tu não vai conseguir não, uma rede. Eu vou pregando, ele vai fazendo... Põe uma rede. Põe uma rede com prego. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que o Potter tá falando é uma... Estupidez absurda. Não, né? Cara, vai com na minha casa, vê se caiu alguma coisa na casa. Coisa, cara, não é dá. Cheio de quadro na parede, mas, na casa. Mas eu tenho que admitir que eu já tentei, acho que todo mundo, pelo menos uma vez, tentou pregar um parafuso. Cristiano Manualdo, nem tu faz isso, né? Olha, pois não, estamos lá a pregar parafuso ainda. Ele prega a bucha. Nós depois prega... o parafuso e depois prega a bucha. Ah, mas tu também tem a nossa prega, descendência, né? Portuguesa. Sei. Tens conhecimento de causa. É bom, né? Parabéns, é exatamente desta forma. Eu não gosto de atrapalhar a vida dos meus vizinhos com uma furadeira, que faz nada é no pior. Horário permitido que não atrapalha. Três coisas. Agora às três da manhã. Hã? Que mais que tem aí? Não, só na hora da festa, Marcola. Cara. A última dica, então. Festa. Pra distinguir entre o verdadeiro e um falso relógio suíço, basta tirá-lo com força no chão da loja. Se for original, o vendedor vai ter imediatamente um ataque cardíaco. Até agora não chegou nenhuma mensagem do Tinga. O Tinga tá treinando, cara. Não, tá treinando. Não é hora de treinamento, fui ver no então site. Então vamos avisar, né? Celso Rotti, se puder avisar Celso o Tinga. É. Brigou, não. Rotti nos ouve. Posso ler uma piada ou não posso? Piada do Pote! Apoio! Casa de sucos do Gu! Bateu aquela vontade de suco, vai tomar no Gu! Quem manda é o Jefferson de Jaraguá do Sul, tinha dois sapos voando lá, os sapinhos. Voando, né? Aí um olhou pro sapo, outro olhou pro outro sapo e falou, e aí falou, calma aí, ei, o sapo não voa. E aí os dois começaram a cair. E aí estavam caindo os dois juntos, aí um outro, aquele olhou pro outro e falou assim, mas só um pouquinho, sapo não fala. E aí eles voltaram a voar. Ei, que lindo. Que bonitinho. Ô, Pi, vou encerrar em ti aí, depois de ti eu quero dar a notícia atualizada e sobre atenção. O depoimento do Luiz Fernando Ney. O cara que atropelou os ciclistas em Porto Alegre. Manda aí, Pi. O homem perfeito para as mulheres, o que ela sonha? Ó, atenção. A mulher sonha com um médico bonito, bem sucedido, tem uma boa relação com a família. Queira construir sua própria família, seja romântico, inteligente, respeite sua parceira, seja malhado, com um corpo perfeito, rosto sem falhas e cabelo bonito. E agora, um biótipo excelente para migrar para os filhos. Excelente, esse é o sonho da mulher. Eu tô nisso e aí. Ela sonha. Um médico, pá. Isso, aí o que ela encontra? Um enfermeiro atraente com perspectiva de carreira. Não fala muito com o pai, mas leva a mãe ao bingo toda quinta-feira. Linha! Pensa em ter filhos, mas daqui a alguns anos, quando já tiver realizado alguns sonhos. Até frequenta academia, mas tem aquele, né, buchinho de cerveja. É o Douglas, o homem sem barriga. Barriguinha de atendente de cartório. Não, abraço pro Douglas, meu sócio, meu parceiro. Você preferiria que seus filhos herdassem mais de vocês. Quem mandou foi o Wesley de Canguçu. Antes de colocar o nosso querido Geiso aqui em mais um trote, olha aqui o título do trote do Geiso hoje: Tatu no Nariz. É em homenagem ao Potter. Bom, vamos ver. Eu quero trazer aqui então o depoimento, ou o que disse o Luiz Fernando Coimbra, que é o advogado do Ricardo Neis, que é o cara que atropelou 18 pessoas, ou 18. Enfim, tentou matar 18 pessoas na noite de sexta-feira. Luiz Fernando Coimbra, advogado do motorista que atropelou dezenas de ciclistas na Cidade Baixa sexta-feira, afirma que esta era a única saída para o seu cliente naquele momento. Segundo ele, vários ciclistas o cercaram, determinando que ele parasse enquanto outros veículos atrás buzinavam para que ele avançasse. Conforme Coimbra, Ricardo Neis, funcionário do Banco Central, argumenta que, em face às ameaças sofridas, viu uma brecha e achou que pudesse escapar por ali de um possível linchamento. O vídeo não mostra o início da tensão entre os fatos e ele afirma que não teria outra saída a não ser a que tomou. O advogado reforça que o motorista é um servidor público, funcionário de carreira de um banco federal e sem nada na sua ficha sobre condenação criminal antecedente. A única saída era que nós vamos atropelar dizer, né, 18 pessoas. Mas é que no vídeo. O direito de todas as pessoas de dividir. É a defesa, né? Tem direito à defesa. A justiça é isso. Dá direito às pessoas de darem a sua versão. O vídeo tem na internet de 9 minutos que mostra tudo ali. Dá pra acompanhar o começo do processo pra ver se tem carro buzinando. Dá pra ouvir tudo, né? Vai ser um pepino daqui pra frente esse troço aí. Ah, que roubo. Vai ser um pepino, cara. Cara, a vida desse cara mudou, né? A vida que dele que... E de dezenas de pessoas. Mudou a vida, né? Eu acho que mudou também de muitas pessoas da massa crítica. É. Mas, cara, de não ir e não vir. Tem que mudar o senso crítico, cara. Cara, isso é real. Pra tudo na vida, fica a lição, cara. Pra tu não ser o próximo a atropelar 18 pessoas por uma falta de paciência, respira fundo. Tenha paciência, sabe? Você leve a vida com mais calma. Ontem saiu uma matéria na Zero Hora, chamada Slow Living, né? É viver com mais calma. Sim. Faça isso, pratique isso no dia a dia, cara. A tua vida pode mudar em um segundo, né? Então respira fundo, cara. Uma atitude errada mudou 30 tua vida. Segundos na tua vida não vão fazer diferença. Só que esse cara não esperou 30 segundos, não esperou 5 minutos, a vida dele... Vai passar anos se incomodando. Cara, seja mais paciente em tudo na vida, respire fundo. E esse cara teve, por incrível que possa parecer, bons ouvidos, esse cara teve sorte. De não ter matado. Não ter matado ninguém. Teve sorte. Né? Porque, tipo assim, pelo jeito que é o vídeo assim, ele teve sorte. Pela violência do vídeo, pela velocidade que ele tava. Pessoas voaram a 3 metros de altura do chão. Se ele pega uma bicicleta de aro 20, cara. Aro 20, né? Aro 20 é menor? De pequeno. A pequenininha, a ciclorosa, aquela assim, sabe? Imagina só, porque aí tu não consegue, aí tu não vai pra cima, né? Pode arrastar. Fica, exato, se uma bicicleta com o ciclista em cima entra debaixo do carro e o cara sai acelerando com o ciclista debaixo do carro, você tá maluco, velho? As pequenas eram 14. 16. É 14. Era isso, ficamos por aqui com este Pretinho. Muito obrigado pela audiência, pela parceria com o nosso PB de todo dia. Coca-Cola, o gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Voltaremos logo mais às 18 horas. Vem aí mais um Cabelo no Espaço.